cada minuto que passa, o ser humano retrocede. O cu dará na praça que hoje esse mano pede. Uma atenção de Deus com prejuízo concede. Escada pro paraíso, tipo aquele som do LED. Hoje são iPads, até ontem era convívio. Da espada aos dreads, nada impede o alívio de manter o respeito. Abre o peito e hospede, é segredo. Mas todo esse preconceito vede. Não sei o que sucede ali entre o arvoredo. Vidas como um torpedo que estouram mais cedo. Maldade, ganância, rima, dor e medo. Saudade da infância nas quinas do setor preto. Aprendi com os brinquedos, imagina essa carona. Mas às vezes me cedo na sociedade torrona. Pois os seus planos, sem saber dos danos, sem ver os enganos, corromper seus manos, né? Então não vá na mão de traíra, de mané, de mentira, de moleque. Conspira e a ralé que fire a fé, me admira, tá de pé. Mesmo com tanto demônio na mira. Sai pra lá, se unir na conta. Vai conspirar a favor ou conspirar contra. Vai te custar o lazer, curtir nas pontas. Pra depois ser poder, cuspir nas contas. Compra as contas e conta as compras. Em conta tá nada e a compra tá monta. Só consta o gasto e o gasto comprando. Desgaste contando o que faltou comprar no mês. Maldito mundo que conspira consumir. Aí fudeu, que se conspira custira, eu vou sumir. Então fudeu mais ainda, uns 30 coxa maquinado. A teoria se conclui com vista roxa e maquiado. Vim do mundo, não espero, tô correndo pro começo. Fim do túnel não é belo, só estou vendo o recomeço. Ação gravando estupra loira que a mídia vai te amar. Sua vontade de viver é menor que a minha de te matar. Cada passo do destino, eu trago traço do divino. Eu menino achava fácil os meus laços, hoje estimo. Otimismo de criança, o tempo passa, eu me convenço. O que fiz foi ver que dança, o lento passo do bom senso. Acendo o incenso, olho nas nuvens escuras. Além do mundo imenso, lua nos vem cura. Essa dor intensa e quente, ela não vem de bula. Pra falar o que vem à frente, quando alguém do ventre pula. Céu imenso, eu enfrento essa aventura. Mantenho a compostura, me perco na minha loucura. Fissura que fica exposta, põe em risco a cultura. Ser grego no mundo de Troia, aí o risco acumula. Passando por cena, vez tão mudo, nem sei o que que houve. Pegando os esquemas e contudo, pensei em mente. Porque tem os meus sistemas que dão lucro, assim ninguém ouve. Mas pensando bem, se tão surdos que virem Beethoven.